beleza, moçada? Agora 13 horas e 9 minutos. Seja muito bem-vindo. A gente inicia a partir de agora mais uma edição do programa Garagem 85 aqui pela sua Via 85 Rádio Web. Válvula CE, longe vai. Abrindo o programa, hoje teve Argonautas, o último e o primeiro, beleza? A gente já sabe, o Garagem 85 é um programa destinado exclusivamente para músicas independentes, para bandas independentes. Então, se você tem banda, você entra em contato conosco através do nosso site via85.com ou através da nossa fanpage no Facebook. Busca lá, Via 85 Rádio Web, manda o teu material e não esquece de curtir a nossa página, beleza? A gente segue então até as 2 horas, como sempre. O Garagem acontece de 13 às 14 horas e a gente segue junto. Você comigo, Alexandre Henrique, até as 14 horas com mais uma edição do Garagem 85. Você está ouvindo Garagem 85. Parece que eu fico o tempo todo culpado. Com culpa eu não sei do que. Quem vai me desculpar se eu não fiz nada de errado? Que mais que eu posso fazer? Será que as coisas que eu faço, penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado. Ou será que a sociedade diz que é para eu ser contente quando eu fico meio triste, ou até meio chateado? Eu fico mais, pois acho que eu sou culpado. Qualquer coisa, minha culpa, culpa minha de pedir perdão. Culpa de fazer sucesso, culpa de ser um fracasso, culpa sua, culpa de cristão. Será que as coisas que eu faço, penso que não tem problema, na verdade são pecado? E é por isso que eu me sinto tão culpado. Você está na Via 85. com raiva de quem? Tá com raiva de mim? Ou tá viajando, se entregando, atrapalhando os velhos planos aí, ó. Você vai me deixar, você vai me trair. Final aí, Água de Quartinha com Velhos Planos. Agora são 13 horas, 20 minutos. A gente ouviu antes ainda a banda paulistana Vespas Mandarinas com Santa Sampa e ainda teve O Terno com Culpa. Músicas exclusivas só aqui. Via 85. Agora tem Prata da Casa, Misofobia continua aqui, você ouve só na Via 85. Absurdo. Beleza, agora 1 hora 24 minutos. Aproveitando aqui, já mando um abraço pra galera que tá ligada aqui na Via 85. Samuelio Paiva, João Maurício no Cágado e, João, e o meu amigo Juarez Júnior no Conjunto Industrial. Valeu! Amanheceu o dia, dia clareou, iluminando a vida, a vida vem levar o meu calor pra janela do meu quarto e me faz querer te navegar. Via 85 Rádio Web. Eu fui acreditando que chegaria ao céu e te aconselhando, sinto algemas presas em meus pés. Quando vi já era fim de tarde, muito tarde. Outro dia eu volto e outra vez eu vou lhe inspirar. Eu só queria estar aí. Eu só queria estar chegando. Eu realmente acredito nesse lugar que confiamos. Aonde o pensamento vai tão longe, tão me leve. Leve-me no seu cabelo, leve luz pra iluminar a noite. São seus os meus mistérios. De manhã espero a noite e a noite espero amanhã chegar. Amanheceu o dia, dia clareou, iluminando a vida vem levar o meu calor pra janela do meu quarto e me faz querer te navegar. Eu fui acreditando que chegaria ao céu e te aconselhando, sinto algemas presas em meus pés. Quando vi já era fim de tarde, muito tarde. Outro dia eu volto e outra vez eu vou lhe inspirar. Eu só queria estar aí. Eu só queria estar chegando. Eu realmente acredito nesse lugar que confiamos. Aonde o pensamento vai. Via 85 informa a hora certa. 13 horas e 28 minutos. lágrimas frustradas caindo sem os olhos. Lágrimas frustradas caindo sem os olhos de animal. Ela é humana, mana, amiga minha. Ela é humana, mas não é normal. E lágrimas frustradas caindo dos meus olhos. Lágrimas frustradas caindo dos meus olhos de animal. Via 85 Rádio Web. Eu sei onde você está. Ainda teve Casa de Velho, Olhos de Animal. E abrindo o bloco, teve Selvagens, A Procura de Lei, Tarde Livre. Esse é o programa Garagem 85, que acontece de segunda a sexta, sempre de 13 às 14 horas, aqui pela sua Via 85 Rádio Web. E se você tem banda e quer ter também o teu material rodando aqui na nossa programação, Entre em contato conosco pelo site via85.com ou pela nossa fanpage no Facebook, beleza? Vá lá, curte a página e manda o teu material. Até às 14 horas, você confere comigo, Alexandre Henrique, o Garagem 85. O melhor da MPB você ouve no Via Brasil, de segunda a sexta, das 7 horas às 10 horas da manhã. Quem está em Beberibe, em Sucatinga, Aline, conferindo a programação aqui da Via 85. Valeu, muito obrigado. Vejo que risos partidos são.

85 Rádio Web. Via 85 informa a hora certa. 13 horas e 48 minutos. É isso aí, moçada. A gente ouviu Síntese Amor de Verdade, teve ainda Casa de Velho. Essa menina de pescoço comprido anda falando bem mais alto que eu. Me põe na rua como fosse um mendigo. Me envelhece feito pó de museu. Essa mulher de conteúdo gelado me enche a boca de saliva e paixão. Me enlouquece de esquecer o que faço. Quando derruba, não estende. Admissão, levando a vida de um herói derrotado, cheio do orgulho de um super vilão. Sigo ouvindo cada vivo velado que não curtiu a vida mais do que eu. Pena daquele que vive acorrentado, fingindo ter tudo que se perdeu. Ora essa vez. Você está ouvindo Garagem 85. Cansado de viver sempre assim, sem ir à beira-feira. Agora 13 horas 56 minutos. Aproveito logo, mando um abraço para Luana, o Elton e o Arthur, que estão conferindo agora a Via 85. Quem está também conferindo é a Aline, lá em Sucatinga, em Beberibe, conferindo essa edição do Garagem 85. A gente chega a mais um final de mais uma edição do programa Garagem 85 aqui pela Via 85 Rádio Web. E a gente encerra então essa edição com Sóbrios e Ébrios. E amanhã a gente volta a partir das 13 horas, trazendo mais novidades para você. Valeu a todos, muito obrigado, tchau. Você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Via 85 Rádio Web, via certa para o bom gosto.